Ação e reação. Capítulo 4. Relatos da vida espiritual, que não é uma abstração. Por isso estamos lutando na religião de Deus em provar ao povo que a vida espiritual, a vida no mundo espiritual é uma realidade. Então, só lendo esses livros que ajudam bastante ao entendimento. André Luiz está com Silas e Druso e outros irmãos no átrio da mansão Paz, quando vem chegando uma caravana trazendo diversos espíritos, diversos irmãos desencarnados, recolhidos ali no astral inferior em que se situa a mansão Paz. Mal terminar o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente apresentou-nos num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, quer dizer, do corpo material, em linguagem tradicional humana, tinham morrido há pouco tempo. Conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática abeirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça, recém-liberta, recebia-lhes os carinhos, rogando comovente: "Não me deixem morrer, não me deixem morrer." Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas exclamando: "Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Mas a ingratidão, praticada com minha mãe, fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, por que o orgulho me ensegueceu assim tanto, a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuía eu há 20 anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, pobrezinha. Lembra-se dela? Lembra-se? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as lágrimas da nobre senhora que a aconchegava de encontro ao peito e, de mente aprisionada à confissão que fizera in extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si mesma: Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas. E aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis e, para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do seu olhar de dor e de compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente, com os olhos inchados de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, minha filha, descanse, descanse. Ah, que voz é esta? Bradou a moça a desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: Oh, padre! Parece até que ela se encontra aqui junto de mim! E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: Ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Compadecei-vos de mim, Senhor, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a mãe amorosa que me deste. Com o auxílio de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e a fez emudecer à força de inexcedível ternura. Percebendo-me a emotividade, Silas Depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. A dama generosa que a recolheu nos braços é a própria mãe que veio ao encontro da filha. Que nos diz? Exclamou Hilário assombrado. Sim, ela a acompanhará carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e de aflição. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. É fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. Meus irmãos, o espetáculo ferira-me profundamente. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorosa meditação. Não havia, então, males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Abrindo parênteses à leitura, não foi à toa que Jesus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada ficará oculto. Por isso é bom a gente agir honestamente, frear os erros, porque tudo será conhecido, principalmente agora. E vivemos a época da igreja de Laodiceia. No Apocalipse significa também o julgamento da humanidade. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência fica impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho, com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos dos reencontros a se processarem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou. Geralmente, a estas plagas espirituais de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sucos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita de Deus permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem, felizes, em abnegados sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Vejam vocês, nem no astral inferior, no inferno, pode chamar a si mesmo, Deus nos deixa abandonados. Lá encontramos os sirineus abnegados, dispostos a fazer caridade. A vida espiritual é uma realidade, meus amigos e meus irmãos. Ninguém morre, ninguém pode deixar de praticar o bem em nenhum lugar do universo. Está aqui, o mundo material é uma passagem. Hoje estou falando aqui, amanhã estou no mundo espiritual, mais tarde estou reencarnando, e aí vamos nós, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Muitas vezes não somos gratos a Deus pelo bem que nos faz incessantemente. A reencarnação é a expressão da misericórdia divina. Deus não nos criou para nos matar. Por isso estamos eternamente vivos, principalmente quando o mundo nos considera mortos. Como dizia o grande Alziru Zarur, não há morte em nenhum ponto do universo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, em nossos corações para sempre.